Salvador, 490. 490, pronto para comprar petrolina? Nós gostaríamos de coordenar o nível 180. Por aqui, o está no plano, está ficando para a foto. O nível que está no plano é o 200. O senhor aguarda a recoordenação? Aguardo sim, sem problema. Só poderia confirmar a saída para a gente, certeza? Momo, alvo, após direto. Momo, alvo, após direto? Isso, Momo, alvo, após direto. Momo, alvo, após direto, graças. Aguardando foto. Salvador, Lima, Bravo, Alfa, voltando. Prossiga. Já tem as instruções para copiar? São 3890, autorizada a final do procedimento de LF XUI. Desça para 2000 pés, altímetro 0,15, reporte estabilizado. Eu? Gente, grato. Limpo 01 no decolado aos 22, chama o controle 119, decimal 35. 119, 35, limpo 01. Controle ao triplo Papa Romeu Lima. Meu código 1935 é o controle. Podia repetir apenas o código? 0126. Estou no 7, decolagem, curva direita, direto, de 10, transpondo 0126, controle 59, 118 metros. Lima Bravo Alfa, contejamento correto, me confirme por favor o PLB e o PAT. PAT 4, PLB 05. 5 a bordo, acionamento, táxi, decolagem com a torre 18, meia dúzia. Lima Bravo Alfa. Solo gol no 983, no portão 4, para puxa acionamento, por gentileza. Autorizado, Champrain Nish Taxi, 9983. Reportará para o táxi, 9983, da Gol. Trip 5490, pronto para a Copa Petrolina. Cara, escuta, 5490 para a Copa. Autorizado, Petrolina, nível de voo 180, vai prosseguir direto, subida Momo, Alvo, após direto, curva esquerda, após a decolagem. 5537 é o código transponder, 1935 é o controle. 5-5 para a área, Netuno. Após direto, após decolagem para a esquerda, pode transpor 5-5-3-7, controle 1-1-9-3-5, 5-5-4-0. inteligência. Olimpo 01, só confirmando por quanto tempo vai manter a operação lá no Netuno? Aproximadamente 40 minutos. Inteligência. Autorizado porto seguro, nível de voo 300, vai prosseguir eu pelo ISC 50, BDEV após direto, subida da EL, Leda após BDEV, curva direita após a decolagem, pista 10. 5540 é o código transponder, 1935 é o controle. Autorizado, estou seguro no nível 300, pela razão boa, pelo 50 BDEV direto, saída da EL, Leda, na posse 40, controle de 935, confirmando código transponder 5540. 5540, seguinte. Correto, chama pra puxa acionar. Tamara. Solo voo 1397, portão 3 para o puxa acionamento. 1397, gente, é o número 2 no setor, aguarde. Ah, passou Interlagos, vai fazer sobrevoo aqui sobre o pedágio. Entre Tripa Palma Lima, reposta para o requer. Galeão. Taxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Índia Alfa, ponto de espera 186. Muito obrigado, gol no 983. 1397, se quiser já pode coordenar com a equipe de solo após a passagem do banho da companhia retaguarda, o senhor inicia no 3. Afirmativo, vai coordenar, camarada, para o táxi. Salvador, bom dia, gol 1983, ponto de espera da 10, pronto. O 983, a linha mantém. A linha mantém na 10, gol 1983. Ô Salvador, é o gol 1983. Prossiga. Rapaz, eu, aparentemente ali um animal de grande porte, eu vou ou desloco a cabeceira pra frente, não sei se aqui não é uma preguiça, não sei que animal, um macaco, é, se eu for ali, acho que vai machucar o bichinho. Aonde é que ele se encontra? Confirme. Exatamente na zebra da cabeceira ou no zero. Ah, ok, então mantenha um ponto de espera, ok? Tá com o binóculo aí, dá uma olhadinha, eu não consigo identificar se é preguiça, se é macaco, o que que é, mas vai machucar o bicho. Ok, sim, grato pela informação. Ok. Bravo, passando para ingresso da 107. Salvador, é o 983? Prossiga. Prossiga, comandante. Salvador 93. Prossiga, prossiga pra torre. Como recebe o voo 93, como recebe a torre? Torre Salvador, bom dia, torre 3896, final da 190, baixar travada visual. 3896, intensidade clareza 1. Quem estiver escutando, mantenha dois, suba para 2 mil pés, efetua órbita em Simbra. Órbita em Simbra, pista no 028, impraticável devido ao animal da pista. Positiva, ascendendo para 2 mil pés, órbita em cima da presente, então 3896. Afirmativo, órbita padrão, ok? Positivo, pela direita. Voo 983, como recebe a torre? Nós estamos com o animal na pista e a pista vai ficar impraticável até a liberação, tá ok? Até a retirada do animal. Vou pedir para o senhor aguardar nessa posição, tá ok? Aguardando, bom. Torre Salvador, Lima Bravo, Alfa, Guarda. Bravo Alfa, autorizado a alinhar e decolar da 197, o vento é de 180 graus com 12 nós. O 983 está na escuta da torre? Tô, é, são pessoas trabalhando lá, é isso? É lá na são pessoas trabalhando no, lá fora da pista, na área gramada. É, meu chefe, mas se você olhar direitinho, ali na zebra, pra ele não dá o que, um metro, velho. Eu vou decolar pra cá então, viu? Eu vou decolar aí uns 100 metros pra frente, valeu? Não, o senhor tá falando das pessoas que se encontram lá na fora da pista, na área gramada, é isso? É, perceba. Se eu alinhar um avião na zebra, como é de praxe, na hora que der o jato ali, eu vou jogar esse cara longe. Eu não sei o que ele tá fazendo, mas ele tá numa posição, ou eu tô enxergando demais, mas ele tá muito próximo ali a zebra da pista. Ok, eu vou entrar em contato com a infraero para afastar aquele pessoal dali então, ok? Tá, os que estão à direita do eixo, tudo bem, mas esse daí ele tava cavocando ali. Praticamente nessa posição a gente olhava ali na zebra. E observe o aeronave da Infraero liberando a pista, as autorizadas a alinhar e decolar, o vento de 180 graus com 12 nós. Pois não, até essa aeronave não vai ficar muito longe não, eu vou botar aqui na marca, se eu for na marca aqui, eu vou iniciar a partir daqui, tá? Pra ficar mais seguro pra todo mundo. Ok, observe agora a aeronave, a viatura da Infraero que vai liberar a pista, aí o senhor alinha e decola. Ah, bom. É bom observar isso aí, que o jato de coisa já fez até carro capotar no Rio de Janeiro. Ok, sim, obrigado pela informação. Obrigado, eu também. A órbita, reporte reinterceptando o localizador. Reporte reinterceptando o localizador 3896. Salvador, voo no 397, ponto de espera da 190, está pronto. Seguinte, mantenha, ponto de espera, 397. Lima Bravo Alfa decolado aos 33, chama o controle, 0935. Lima Bravo Alfa. Interceptor, está estabilizado no ILS, então 3896. Ok, 3896, intensidade, clareza 1. Ok, cheque o equipamento rádio, por gentileza, continue a aproximação e aguarde pista livre. Positivo, continue a aproximação, aguardando pista livre no 03896. Está livre a decolagem por 983 da Gol? Afirmativo, livre decolagem, 983. Obrigado. Chamado para pouso, 1246, confirme? Afirmativo, 1246. Ciente. Trolha, o triplo Papa Romeo Lima. Prossiga, Papa Romeu Lima. Positivo, tá livrando Interlagos aqui, senhora. Tá próximo à estrada do Coco Alphaville. Se autorizado, transfere torre para coordenação aqui próximo ao aeródromo, senhora. Aguarde, Papa Romeu Lima. Estacionamento, 186. 186, grato. Oi, Salvador, é o triplo Papá Romeu Lima. No setor norte da torre de controle. Positivo, senhor. Agora vai estar sobre buraquinho. Chama o setor norte, vai fazer mais um sobrevoo aí próximo ao aeroporto na sua escuta, ok? San 3896, livre pouso, vento 180 graus, 10. Livre pouso na 103896. Gol no 983, decolado aos 35, controle 1935. 1935, muito obrigado. O 93 da Gol. Controle Salvador, bom dia, Gol 1933. Gol 1983, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado. Suba e mantenha o nível 360. Afirmativo, 360, Gol 1983. Para puxa acionamento, 35490. 5490, sempre aguarde. Guardando 5490. Ali mantém, vou no 397. Afirmativo, ali mantém, vou. Solo 37, libera a direita, chame o solo do João Nismal 9. Direito 2939. Adoro o trip 5490. Prossiga. Após a aguarde só um minutinho, amigo. Já dá, daqui a pouco eu já libero, tá ok? Salvador, bom dia, só 3296. 3896, prossiga via Alfa, reporte ao São Juliette. Alfa, reporte ao São Juliette, 3296. Felipe, o senhor tem condições de fazer com segurança junto com o TAM? Afirmativo. Autorizado, senhor presidente Dario. Esse aqui mais 10 minutos, senhor. Ok, ciente da minha escuta permanente e evite a aproximação no eixo de decolagem da 10, ok? Afirmo, senhor. Tô na sua escuta evitando a aproximação das 10. Ó, decolagem. O eixo de decolagem e aproximação também. Positivo, senhor. Gol no 397, 180 graus, 13 nós, sem livre decolagem. Livre decolagem, 1397. San 3896, mantém antes da Juliette. Confirmo, mantém antes da Juliette. Salve, Salvador, confirmando. San 3896, mantém antes da Juliette. Afirmo. Costa 3602 Taxi, AOB 88, alternando com 3 horas e 10 minutos. Entendi o que eu vi. 88 a bordo. UNO 397, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha o nível 300, acione 55, confirme transponder, TAM. 5536, é isso? 5536. Ativo, acionado 5536. Recebo 5336. UNO 397, agora sem contato radar, passando 3 mil pés. Afirmativo, 2300 aqui está marcando. Positivo, hein? Positivo. Terna, Salvador. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 186, 35490. 050, na margem, no 260. Gol no 397, agora passando 3.300 pés, confirme. Confere, agora tá 3.500 já. Sim. Após o trip, ingresso de Juliette, portão 10. Após o trip, consegue Juliette para o 10, 3896. Salvador, muito bom dia, eu estou 3602, pronto, contrário da questão, você. Livre ingresso e decolagem, vento 180 graus, 10. UNO 983, chame Centro Recife, UNO 288, alternando 3325. 288, 2325, Recife, UNO 983, da Gol. UNO 3325 é secundário, UNO 983. 2325. Torre Salvador, trip 5490, ponto espera, pronto. Decolagem do TAN ali, mantém. Qual decolagem do TAN ali, mantém 5490? Romeu Lima, 20, aproximação para a final da última decolagem da 10, ok? Mantenha-se nesse setor sem aproximar mais. Controle, o triplo Papa Romeu Lima já está pronto para pouso, senhor. Ok, então da presente, ingresso Fernando Vento, da 10, chame no Través Norte. Fernando Vento, da 10, chame no Través Norte, Lima. 397, submandei o nível 360, restrito pelo centro. 360, agora restrito pelo centro, no 397. 3602, decolado aos 44, controle em 1935. 435, lá. Salvador, bom dia, TAN 3602, decolado, passando 2.000 pés, feira não. TAN 3602, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 300. TAN 3602. Você tem os nortes da torre, o Marcos, o triplo Papa Romeu Lima. Clipe 5490, livre decolagem, 190 graus, 139. Ciente, livre decolagem, 5490. O Romeu Lima, aproximar direto para qual pátio ou para 17? Aproxima direto para o pátio da Bata, senhor. Ok, ciente, aproximação direto para a Bata, chame o solo controlado, 190 graus, com 13 nós. Chamando o solo ali, mano. Una 397, chame Centro Recife na 288, alterna 1 na 3325. 288, 3325, obrigado. Zero, decolado aos 46, controle 1935. Trip 5490. 5490, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, se mantém o nível 180. Nível 80. Solo aos 400, frequência livre. 1260, desça a via para 2.000 pés, o ajuste no 094, autorizado LS, reporte no localizador. Via para 2.000 pés, reportará no localizador, gol 1260. Salvador, 1138 da Gol, na chegada a Mari, Recife 150. Gol, 1738, acione identificação, autorizado de chegada a Mari, desse mantenha o nível 050, o ajuste na 04. 050, comunicador, identificou.